Tudo mudou quando você se foi. O meu mundo parou. Volte, meu amor. Tá tão difícil conviver com a dor. Eu vou te procurar por onde eu for. Se eu não te achar, eu morro. Chamo teu nome, Janete. Janete, chamo teu nome. Atende o telefone, Janete, chamo teu nome. Sei que me quer, sei que me ama, amor. Sua amiga falou quando tu me largou. Sei que vais voltar. Eu te achei, meu amor, olhe pra trás. Que saudades que eu tava de te beijar. DJ Gilva, o garoto do Melody. Sei que me quer, sei que me ama, amor. Tua amiga falou quando me largou. Onde tu estás? Te esperando estou pra fazer amor. Sei que vais voltar. Eu te achei, meu amor, olhes pra trás. Que saudades eu tava de te beijar. Chamo teu nome. Atende o telefone, Janete, chamo teu nome.